tocar a última aqui, porque tem algumas pessoas que não estão muito felizes. Eu quero todo mundo feliz. Então é a última. Obrigado a todo mundo que veio. Beijo, amo vocês. Muito mesmo. Amo vocês. Chuva no meu funeral, e hoje é.